A Sura de Jonas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab al-hakim. Alif Lam Ra. Esses são os versículos do livro pleno de sabedoria. Akana lin-nasi 'ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nasa wabashshiril-ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. É de admirar aos homens que revelemos a um homem dentre eles, admoestos humanos, e alviçar aos que creem que terão junto de seu Senhor real primazia? Os renegadores da fé dizem, por certo, este é um evidente mágico. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. Por certo, vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono, administrando a ordem de tudo. Não há intercessor algum senão após sua permissão. Esse é Alá, vosso Senhor. Adorai-o, pois. Não meditais? Ilayhi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. A ele será vosso retorno de todos vós. É deveras a promessa de Alá. Por certo, ele inicia a criação. Em seguida, repete-a para recompensar com equidade os que creem e fazem as boas obras. E os que renegam a fé terão por bebida água ebuliente e doloroso castigo porque renegam a fé. والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Ele é quem fez do sol luminosidade e da lua luz e determinou-lhe fases para que saibais o número dos anos e o cômputo do tempo. Alá não criou isso senão com a verdade. Ele aclara os sinais a um povo que sabe. Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wama khalaqa Allahu fis-samawati wal-ardi la-ayatin liqaumin yattaqun. Por certo, na alternância da noite e do dia, e no que Alá criou nos céus e na terra, há sinais para um povo que teme a Alá. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum 'an ayatina ghafilun. Por certo, os que não esperam nosso deparar e se agradam da vida terrena e nela se tranquilizam, e os que estão desatentos a nossos sinais, desses a morada será o fogo pelo que cometiam. Amanu. إيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Por certo, aos que creem fazem as boas obras. Seu Senhor guia-os por causa de sua fé. A seus pés os rios correrão nos jardins da delícia. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Aí sua súplica será: glorificado sejas, ó Alá, e nele sua saudação será salam, paz. E o término de sua súplica será: louvor a Alá, o Senhor dos mundos. E se Alá apressasse para os homens a vinda do mal, como eles apressam a vinda do bem, seu termo haveria sido encerrado. Então, deixamos os que não esperam nosso deparar em sua transgressão, caminhando às cegas. كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. E quando o infortúnio toca ao ser humano, este nos invoca, estando deitado ou assentado ou de pé. Então, quando lhe removemos o infortúnio, segue em frente como se nos não houvesse invocado por infortúnio que o tocou. Assim, aformoseou-se para os que se entregam a excessos, o que faziam. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. E com efeito, aniquilamos as gerações antes de vós, quando foram injustas, enquanto seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. E não quiseram crer. Assim recompensamos o povo criminoso. Em seguida, fizemos-vos sucessores na terra depois delas, para olhar como faríeis. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que não esperam nosso deparar dizem: faze-nos vir um Alcorão outro que este, ou troca-o. Dize: não me é admissível trocá-lo por minha própria vontade. Não sigo senão o que me é revelado. Por certo, temo, se desobedeço ao meu Senhor, o castigo de um formidável dia. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ. Dize: se Alá quisesse, não haveria eu recitado para vós, nem ele vos haveria feito inteirar-vos dele. E com efeito, antes dele, permaneci durante uma vida entre vós, então não razoais? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente seus sinais? Por certo, os criminosos não são bem-aventurados. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. E eles adoram além de Alá o que não os prejudica nem os beneficia e dizem: estes são nossos intercessores perante Alá. Dize: vós informaríeis a Alá do que ele não sabe nos céus nem na terra? Glorificado e sublimado seja ele acima do que idolatram. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. E os homens não eram senão uma só comunidade, então discreparam. E não fora uma palavra antecipada de teu Senhor, arbitrar-se-ia entre eles por aquilo de que discrepavam. E dizem: que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Então dize: o invisível é apenas de Alá. Esperai, pois, por certo, serei convosco entre os que esperam. E quando fazemos experimentar misericórdia aos homens após infortúnio que os tocou, ei-los usando de estratagemas contra nossos sinais, dize: Alá é mais destro em estratagemas. Por certo, nossos mensageiros celestiais escrevem os estratagemas de que usais. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ele é quem vos faz caminhar na terra e no mar, até que quando estais no barco, e este corre com eles, movido por galer no vento, e com este eles jubilam, chega-lhe tempestuoso vento, e chegam-lhes as ondas de todos os lados, e pensam que estão assediados. Eles suplicam a Alá, sendo sinceros com ele na devoção: em verdade, se nos salvares desta, seremos dos agradecidos. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Então, quando salva, ei-los cometendo sem razão transgressão na terra. Ó humanos, vossa transgressão é apenas contra vós mesmos. É gozo da vida terrena. Em seguida, a nós será vosso retorno, e informar-vos-emos do que fazíeis. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. O exemplo da vida terrena é apenas como água que fazemos descer do céu, e com ela se mescla a planta da terra, da qual comem os humanos e os rebanhos, até que quando a terra se paramenta com seus ornamentos e se aformoseia, e seus habitantes pensam ter poderes sobre ela, nossa ordem chega-lhe de dia ou de noite, e fazemo-la ceifada, como se na véspera nada houvesse existido nela. Assim aclaramos os sinais a um povo que reflete. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. E Allah convoca a morada da paz e guia quem quer à senda reta. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Para os que bem fazem, haverá mais bela recompensa e ainda há algo mais, e não lhes cobrirá as faces nem negrume nem vileza. Esses são os companheiros do paraíso, nele serão eternos. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. E os que cometem as más obras terão recompensa de uma ação má seu equivalente, e cobri-los-á uma vileza. Não terão defensor algum contra o castigo de Alá. Suas faces ficarão como que encobertas por fragmentos da tenebrosa noite. Esses são os companheiros do fogo. Nele serão eternos. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. E lembra-lhes, Muhammad, de que um dia os reuniremos a todos. Em seguida diremos aos que idolatraram: para vossos lugares, vós e vossos ídolos. Então, separá-los-emos, e seus ídolos dirão: não éramos nós a quem adoráveis. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Então basta lá por testemunha entre nós e vós. Por certo, estivemos desatentos à vossa adoração. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Aí cada alma estará ciente do que adiantou, e todos serão levados a lá, seu verdadeiro protetor. E o que eles forjavam sumirá para longe deles. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dize, quem vos dá sustento do céu e da terra? Ou quem tem poder sobre o ouvido e as vistas? E quem faz sair o vivo do morto e sair o morto do vivo? E quem administra a ordem? Dirão: Alá. Dize: então, não temeis a Alá? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. E esse é Alá, vosso verdadeiro Senhor. E o que há para além da verdade, senão descaminho? Então, como dela vos desviais? Assim cumpriu-se a palavra de teu Senhor contra os que cometeram perversidade. Eles não crerão. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Dize, de vossos ídolos, há quem inicia a criação, em seguida a repita? Dize, Alá inicia a criação, em seguida repete-a. Então, como dele vos distanciais? قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Dize, de vossos ídolos há quem guia a verdade? Dize, Alá guia a verdade. Então, quem é mais digno de ser seguido? Quem guia a verdade? Ou quem não se guia senão enquanto guiado? Então, o que há convosco? Como julgais? E a maioria deles não segue senão conjeturas, Mas, por certo, a conjetura de nada valerá contra a verdade. Por certo, Alá, do que fazem, é onisciente. E não é admissível que este Alcorão seja forjado por fora de Alá, mas é a confirmação do que havia antes dele e a aclaração do livro indubitável do Senhor dos Mundos. Am yakulun aftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ou eles dizem, ele o forjou? Dize, então fazei vir uma sura igual a dele, e para isso convocai quem puderdes afora lá, se sois verídicos. Ao contrário, não a farão chegar. Eles desmentem aquilo cuja ciência não abarcam, e ainda lhes não chegou sua interpretação. Assim os que foram antes deles desmentiram a seus mensageiros. Então olha como foi o fim dos injustos. E dentre eles há quem nele creia, e dentre eles há quem nele não creia. E teu Senhor é bem sabedor dos corruptores. Se eles te desmentem, dize, a mim, minha ação, e vós, vossa ação. Vós estáis em rompimento com o que faço, e eu estou em rompimento com o que fazeis. E dentre eles há quem te ouça. Então, podes fazer ouvir os surdos, ainda que não razoem? Dentre eles há quem te olhe. Então, podes guiar os cegos, ainda que nada enxerguem? Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Por certo, Allah não faz injustiça alguma com os homens, mas os homens fazem injustiça com si mesmos. Wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafun bainahum qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i illahi wa ma kanu muhtadin. E um dia ele os reunirá, será como se não houvessem permanecido na vida terrena senão por uma hora do dia. Reconhecer-se-ão uns aos outros. Com efeito, perder-se-ão os que desmentiram o deparar de Alá e não foram guiados. Música. E se te fazemos ver algo do que lhes prometemos, ou te levamos a alma, a nós será seu retorno. Além disso, Alá é testemunha do que fazem. E para cada comunidade há um mensageiro. Então, quando chegar seu mensageiro, arbitrar-se-á entre eles com equidade, e eles não sofrerão injustiça. E dizem: quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Dize: não possuo para mim mesmo prejuízo nem benefício, exceto o que Allah quiser. Para cada comunidade há um termo. Quando seu termo chegar, eles não poderão atrasar-se uma hora sequer, nem adiantar-se. Dize: vistes? Se seu castigo vos chega de noite ou de dia, o que dele os criminosos apressarão? Crereis nele quando sobrevier? Dir-se-lhes-á: agora credes. Enquanto, com efeito, tanto apressáveis? Em seguida, dir-se-á aos que foram injustos: experimentai o castigo da eternidade. Não estáis sendo recompensados senão pelo que cometieis? Pedem-te informações. É isso verdade? Dize: sim, por meu Senhor, por certo é verdade, e dele não podeis escapar. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. E se cada alma injusta tivesse o que há na terra, ela resgatar-se-ia com isso. E eles guardarão segredo do arrependimento quando virem o castigo, e arbitrar-se-á entre eles com equidade, e eles não sofrerão injustiça. Alá, inna lillahi ma fis samawati wal ard. Alá, inna wa'da Allahi haqqun, walakinna aktharahum la ya'lamun. Ora, por certo, de Alá é o que há nos céus e na terra. Ora, por certo, a promessa de Alá é verdadeira, mas a maioria deles não sabe. Ele dá a vida e dá a morte, e a ele sereis retornados. Oh, Ó humanos, com efeito uma exortação de vosso Senhor chegou-vos e cura para o que há nos peitos e orientação e misericórdia para os crentes. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dize, com o favor de Alá e com a sua misericórdia, então com isso é que devem jubilar. Isso é melhor que tudo quanto juntam. قُلْ أَرَأَيْتُمْ Vistes o que Alá criou para vós de sustento, e disso fazeis algo ilícito e ilícito? Dize, Alá vo-lo permitiu, ou forjais mentiras acerca de Alá? E o que pensarão no dia da ressurreição os que forjam mentiras acerca de Alá? Por certo, Alá é obsequioso para com os humanos, mas a maioria deles não agradece. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ولا أكبر إلا في كتاب مبين. E seja qual for a situação em que estejas, Muhammad, e seja o que for que nela recites do Alcorão, e vós não fazeis ação alguma sem que sejamos testemunhas de vós, quando nisso vos empenhais, e não escapa de teu Senhor peso algum de átomo na terra nem no céu. E nada menor que isto, nem maior, que não esteja no evidente livro. Alá, inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ora, por certo, os aliados a Alá, por eles nada haverá que temer e eles não se entristecerão. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Os que creem e são piedosos. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Tem as alvíceras na vida terrena e na derradeira vida. Não há alteração das palavras de Alá. Esse é o magnífico triunfo. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. E não te entristeça seu dito. Por certo, todo o poder é de Alá. Ele é o onisciente, o onisciente. ألا إن لله من في السماوات ومن وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. por certo, de Alá é quem está nos céus e quem está na terra. E os que invocam ídolos além de Alá não seguem verdadeiros parceiros. Não seguem senão conjeturas e nada fazem senão imposturar. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Ele é quem vos fez a noite para nela repousardes e o dia claro. Por certo, há nisso sinais para um povo que ouve. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Alá tomou para si um filho, glorificado seja ele. Ele é o bastante a si mesmo. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Não tendes comprovação disso. Dizeis acerca de Alá o que não sabeis? قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Dize, por certo, os que forjam mentiras acerca de Alá não são bem-aventurados. Terão gozo na vida terrena. Em seguida, a nós será seu retorno. E falosemos experimentar o veemente castigo porque renegavam a fé. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون E recita para eles a história de Noé quando disse a seu povo: Ó meu povo, se vos é grave minha permanência junto de vós e minha lembrança dos sinais de Alá, é em Alá que eu confio. Determinai, pois, vossa decisão, vós e vossos associados, e que vossa decisão não seja obscura para vós. Em seguida, executai-a contra mim e não me concedais dilação alguma. E se voltais às costas, não vos pedirei prêmio algum. Meu prêmio não entende senão Alá, e foi-me ordenado ser dos muslimes. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ Então, desmentiram-no e salvamo-lo, e aos que estavam com ele no barco, e fizemos-los sucessores e afogamos os que desmentiram nossos sinais. Então, olha como foi o fim dos que foram admoestados. كذبوا به من قبل كذلك Em seguida, enviamos depois dele mensageiros a seus povos e chegaram-lhes com as evidências. Mas não quiseram crer no que haviam desmentido antes. Assim selamos os corações dos agressores. Em seguida, depois deles enviamos Moisés e Arão com nossos sinais a Faraó e a seus dignatários. Então, ensoberbeceram-se e foram um povo criminoso. Quando a verdade lhe chegou de nossa parte, disseram: por certo, isto é evidente magia. Moisés disse: dizeis isto da verdade quando ela vos chega. Magia, isso? Enquanto os mágicos não são bem-aventurados. Disseram: chegaste a nós para desviar-nos daquilo em que encontramos nossos pais e para terdes ambos de vós a grandeza na terra? E não estamos crendo em vós. E Faraó disse: fazei-me vir todo mágico sapiente. Então, quando chegaram os mágicos, Moisés disse-lhes: lançai o que tendes para lançar. Então, quando lançaram, Moisés disse: o que trouxestes é a magia. Por certo, Alá a derrogará. Por certo, Alá não emenda as obras dos corruptores. E Alá estabelece com suas palavras a verdade, ainda que o odeiem os criminosos. Então ninguém creu em Moisés, senão alguns descendentes de seu povo, por medo de que Faraó e seus dignatários os provassem. E por certo, Faraó era altivo na terra, e por certo, era dos entregues a excessos. E Moisés disse: ó, meu povo, se credes em Alá, nele confiais, se sois muslimes. Eles disseram: em Alá confiamos, Senhor nosso, não faças de nós vítimas da provação do povo injusto. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. E salva-nos com tua misericórdia do povo renegador da fé. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Inspiramos a Moisés e a seu irmão: disponde para vosso povo casas no Egito e fazei de vossas casas lugar de adoração e cumpri a oração. E alviçara, ó Moisés, aos crentes a vitória. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Moisés disse: Senhor nosso, por certo concedeste a Faraó e a seus dignatários ornamentos e riquezas na vida terrena. Senhor nosso, para que se descaminhem de teu caminho? Senhor nosso, apaga-lhes as riquezas e endurece-lhes os corações. Então não crerão até virem o doloroso castigo. Olha, pode ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Ele disse: com efeito foi atendida a vossa súplica, então sede ambos retos e não sigais o caminho dos que não sabem. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه E fizemos os filhos de Israel atravessar o mar. Então Faraó seguiu-os, ele e seu exército, transgressora e agressoramente, até que quando o afogamento atingiu-o, ele disse: creio que não há Deus senão aquele em quem creem os filhos de Israel, e sou dos muslimes. Foi-lhe dito: agora? E com efeito desobedeceste antes e foste dos corruptores. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Hoje salvar-te-emos o corpo para que tu sirvas de sinal aos que serão depois de ti. E por certo, muitos dos homens estão desatentos a nossos sinais. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. E com efeito, dispusemos os filhos de Israel em primoroso lugar, e demo-lhes por sustento das coisas benignas, e não discreparam até chegar-lhes a ciência. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles no dia da ressurreição acerca daquilo de que discrepavam. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. E se estás em dúvida acerca do que fizemos descer para ti, Muhammad, pergunta aos que antes de ti leram o livro. Com efeito, chegou-te a verdade de teu Senhor. Então não sejas de modo algum dos contestadores. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E não sejas de modo algum dos que desmentem os sinais de Alá, pois serias dos perdedores. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Por certo, aqueles contra os quais a palavra de teu Senhor se cumpriu, não crerão. Ainda que todos os sinais lhe cheguem até virem o doloroso castigo. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا Então que houvesse havido uma cidade que cresce, e havê-la ia beneficiado sua fé, mas não houve exceto a do povo de Jonas, que quando creram, nós lhes removemos o castigo da ignomínia na vida terrena, e fizemos-los gozar até certo tempo. في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. E se teu Senhor quisesse, todos os que estão na terra juntos creriam. Então compelirás tu os homens até que sejam crentes. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. E não é admissível que uma alma creia sem permissão de Alá, e ele inflige o tormento aos que não razoam. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Dize: olhai o que há nos céus e na terra, mas nada valem os sinais e as admoestações a um povo que não crê. Então não esperam eles senão dias iguais aos do que passaram antes deles? Dize: esperai, por certo, estarei convosco entre os que esperam. Em seguida salvamos nossos mensageiros e os que creram. Assim, impende-nos salvarmos os crentes. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dize, ó homens, se estáis em dúvida acerca de minha religião, eu não adoro o que adorais além de Alá, mas adoro Alá, que vos levará a alma, e foi-me ordenado ser dos crentes. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. E ergue tua face para a religião como monoteísta sincero, e não sejas de modo algum dos idólatras. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. E não invoques além de Alá o que não te beneficia nem te prejudica. Então, se o fizeres, por certo será, nesse caso, dos injustos. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. E se Alá te toca com um infortúnio, não existirá quem o remova senão ele. E se ele te deseja um bem, não existirá revogador de seu favor. Com este, ele alcança quem quer de seus servos, e ele é o perdoador, o misericordiador. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Ó humanos, com efeito a verdade chegou-vos de vosso Senhor. Então, quem se guiará apenas em benefício de si mesmo, e quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo. E sobre vós, não sou patrono. E segue o que te é revelado e pacienta, até que Alá julgue. E ele é o melhor dos juízes.